Sei, conheço amor ausente. Quando falta, ficam sonhos, ficam horas por contar. Mas se volto a encontrá-lo, perco bem a compostura, esqueço os dias, deixo andar. Não sei para onde, mas sei que vou. No voo das andorinhas, não tenhas saudades minhas. Vou em busca de encontrar uma ilha com tesouro, coração de prata e ouro. Ando sempre a palpitar, nunca mais para. E depois, se acaso eu não voltar, vai à estrada do Silvado, onde está uma pedrinha. Vai, procura com cuidado, deixa lá escrito um recado na ponta de uma estrelinha. Tudo passa, vai no vento, como folha caída, conto as horas da partida. Não importa o que ficou, do teu regaço, faz de guia dos meus passos na direção do sol pôr. Sei, conheço amor ausente. Quando falta, ficam sonhos, ficam horas por contar. Mas se volto a encontrá-lo, perco bem a compostura, esqueço os dias, deixo andar. Não sei para onde, mas sei que vou. No voo das andorinhas, não tenhas saudades minhas. Vou em busca de encontrar com tesouro, coração de prata e ouro. Anda sempre a palpitar, nunca mais para. E depois, se acaso eu não voltar, vai à estrada do Silvado, onde está uma pedrinha. Vai, procura com cuidado, deixa lá escrito um recado na ponta de uma estrelinha. Tudo passa, vai no vento, como folha caída, conto as horas da partida. Não importa o que ficou, lembrança do teu regaço, faz de guia dos meus passos na direção do sol na direção do sabor. Faz de guia dos meus passos na direção.